Bom dia, aqui é a Bárbara do Filho, Desafios e Ministério, e hoje a gente vai dar sequência à leitura do Poder dos Pais que Oram, na editora Mundo Cristão, com o capítulo 14, Incutindo a Vontade de Aprender. Nós vamos orar hoje pela vida escolar, pela aprendizagem dos nossos filhos, principalmente as mamães que têm filhos na idade escolar, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. É importante sempre estar colocando diante do Senhor as questões de aprendizagem, capacidade dos nossos filhos. Eu tenho certeza que o Senhor, ele vai honrá-las. Eu tenho uma experiência que eu vou contar no final do capítulo para vocês em relação a isso. Amém? Vamos lá. A escola, como meio de socialização, foi uma experiência assustadora para mim. Mas tirar nota A era fácil. Por isso, nunca me ocorreu orar para que meus filhos tivessem capacidade ou motivação para aprender. Isto é, até que se tornou evidente que um deles tinha um tipo de dislexia, incapacidade de compreender o que se lê. Como era uma criança esperta, inteligente e excepcionalmente bem dotada, a possibilidade de uma dificuldade de aprendizado jamais me passou pela cabeça. A escola, no entanto, foi um problema desde o início, e não entendíamos o que estava acontecendo até que na terceira série foi feito o diagnóstico. Embora passando por muitos momentos de grande sofrimento, a oração nos sustentou ao longo do caminho. Meu marido, eu e nossos companheiros de oração continuamos a orar para que essa criança fosse completamente curada, ou para que ficássemos em plena paz em relação ao problema e o aceitássemos como parte da maravilhosa singularidade de nosso filho. De uma maneira ou de outra, todos nós temos deficiências, e graças a Deus ele compensa nossas deficiências com sua força. Lemos em sua palavra, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. 2 Coríntios 3, versículo 5. É uma grande verdade. Deus levou nosso filho a vencer com sucesso cada ano escolar. E durante o processo, todos nós aprendemos que a verdadeira sabedoria e o verdadeiro entendimento começam no Senhor e vêm do Senhor. A Bíblia ensina que a sabedoria começa com a reverência por Deus e seus caminhos. Se aceitarmos suas palavras e guardarmos seus mandamentos no coração, se procurarmos compreender e pedirmos a Ele que nos ajude, se buscarmos entendimento com o mesmo fervor com que procuraríamos o tesouro escondido, então encontraremos a sabedoria de Deus. Como é grande essa sabedoria, tão grande que é um escudo que livra e protege do mal. A capacidade e a vontade de aprender de uma criança não podem ser aceitas como uma axioma ou algo incontestável. Quando a criança ainda se encontra no ventre, devemos pedir, Senhor, que esse filho seja perfeitamente formado, com corpo e mente fortes e saudáveis, e que seja ensinado por ti para sempre. É claro que quanto mais cedo começarmos a orar, melhor. No entanto, qualquer que seja a idade do seu filho, suas orações farão diferença positiva e permanente. Vamos orar? Peço que meu filho tenha profunda reverência por ti e pelos teus caminhos. Que ele esconda a tua palavra no coração como tesouro e busque depois o entendimento como ouro ou prata. Dá-lhe uma boa mente, um espírito dócil e capacidade de aprender. Inculca nele a vontade de obter conhecimento e habilidades e tudo que seja feito com alegria. Peço, acima de tudo, que ele seja ensinado por ti, porque a tua palavra diz que quando nossos filhos são ensinados por ti, eles têm paz garantida. Tu também disseste, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1, versículo 7. Que ele não seja tolo e nem se negue a aprender, mas que se volte para ti em busca do conhecimento que precisa. Peço que ele respeite a sabedoria de seus pais e seja disposto a ser ensinado por eles. Que tenha também vontade de ser ensinado pelos professores que tu colocaste em sua vida. Escolhe a cada um desses professores, Senhor. Que sejam pessoas piedosas para que ele possa aprender com facilidade. Tira da vida dele os professores que possam exercer influência perniciosa ou gerar uma experiência de aprendizado ruim. Que ele seja estimado pelos professores e tenha boa comunicação com eles. Ajuda-se sobressair na escola e se sair bem em todos os cursos que fizer. Faz com que o caminho do aprendizado seja suave e não algo com que ele tenha de lutar e se esforçar. Que seu cérebro esteja bem conectado com tudo para que ele tenha clareza de raciocínio, organização, boa memória e grande capacidade de aprendizado. De acordo com a tua palavra, eu lhe digo, aplica o coração ao ensino e aos teus ouvidos as palavras ao conhecimento. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Senhor, capacito-o a experimentar a alegria de aprender mais e mais a respeito de ti. As armas da nossa guerra. Isaías 54, versículo 13, Provérbios 1, versículo 5, Oséias 4, versículo 6, Provérbios 4, versículo 13, Provérbios 2, versículo de 1 a 5. Eu tenho uma experiência com relação a essa questão de aprendizagem. Minha filha, quando ela estava com 5 anos, estava no pré-1, a professora chegou um dia para mim. Eu já havia percebido isso em casa, eu sou professora, pedagoga, mas muitas vezes a gente faz vistas grossas, né? Então, eu percebi que ela tinha uma dificuldade em estabelecer uma sequência numérica até 10, com 5 anos. Tem crianças com 2 anos que já contam até 10. Ela tinha essa dificuldade de contar até 10. Mas eu fui, né, deixando de lado, fui deixando de lado. Na verdade, ainda nem tinha esse compromisso de orar pela vida deles, né? Foi justamente nessa época que o Senhor foi me despertando por meio do outro filho, Gabriel. Essa experiência eu já contei lá no blog para vocês. E aí, a gente estava mais ou menos nesse período que eu estava, né, nessa descoberta de oração, de orar pela vida dos filhos, e a professora me chamou e falou: olha, Bárbara, a sua filha, ela tem dificuldade de contar. A gente estava com 5 aninhos, e ela não consegue contar até 10, está tendo dificuldade. E a gente percebe, assim, que a gente tem feito um trabalho com ela, e a gente percebe que ela não desenvolve, né? Então, talvez ela esteja desenvolvendo alguma coisa, talvez uma discalculia. Discalculia, para quem não conhece, também é um transtorno, em trabalhar com números, assim como a dislexia com as palavras, a discalculia com números. E aí, sabe, aquele baque, assim, quando eu recebi aquilo, eu como professora, mãe, falei: como, a minha filha discalculia? Não, não pode ser. E aí eu fui para casa aquele dia, no carro já comecei a orar ali, eu falei: não, Senhor, eu não aceito isso, eu não aceito isso. Aí cheguei em casa, peguei a minha filha. Gente, isso é experiência pessoal, foi eu e Deus. Cada um tem a sua experiência com o Senhor, né? E cada um tem a sua forma de agir. Então, a minha forma naquele momento foi essa. Eu peguei a minha filha, coloquei ela diante de mim, peguei o óleo ungido, coloquei na testa dela e comecei a orar e repreendi toda a descalculia. Ainda determinei, falei: você vai ser uma aluna excelente em matemática. Eu não aceito descalculia na sua vida. É claro, o Senhor poderia curar, o Senhor poderia não curar. Passou 7 dias, uma semana, fui chamada na escola novamente. A professora me chamou, a professora Márcia. Ela: Bárbara, o que que aconteceu com Ariel? Eu, na verdade, eu orei aquele dia, entreguei ao Senhor, orei mais uns 2, 3 dias, mas deixei. Então, uma semana depois, ela me chamou: o que que aconteceu com Ariel? Eu falei: como assim, Márcia? Não estou entendendo, né? Ela tá contando até 100 agora, ela tá indo super bem. Aí eu parei assim, eu falei: amém, eu orei. Ela: como? Eu falei: eu orei pela minha filha. Eu falei que eu não aceitava diagnóstico, eu não aceitava que ela tivesse descalculia, eu não aceitava nada, eu apenas orei com a minha filha. Ela: olha, sua filha está muito bem, está contando até 100. E para a glória do Senhor, no nome do Senhor, hoje a Ariel, ela é uma aluna nota 9 e 10 em matemática. Aliás, matemática é a matéria que ela mais gosta na escola, ela vai super bem. Então, assim, isso foi algo entre eu e Deus. Se minha filha tivesse realmente discalculia, eu teria que buscar uma ajuda, porque o Senhor também, ele capacitou pessoas para nos ajudar, psicopedagogos, médicos, né? Então, se realmente ela tivesse discalculia, eu iria orar e iria buscar ajuda. Mas naquele momento o Senhor curou. Foi a minha fé em ação, o Senhor curou. Então, a gente realmente tem que orar pela vida escolar dos nossos filhos, se apresenta alguma dificuldade, pelos professores, tem que colocar realmente diante do Senhor. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.